Thank you. Solo Salvador, é o Mike Esquelta, encerrando o reboque na 3541, no grado, bom dia. Gente, bom dia, Mike, que Delta. Comandou Bom Dia, Oceania 6251, formação Bravo, posição 5. China 6251, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistola 0, primeira curva à direita, perfil de saída da Euleda Motiva. Transponder 5045 e o controle em 118, correção 119, decimal 8. Barulho 360, 10 direita da Euleda Motiva. 5045-198. Correto, cotejamento, chama pronto, na posição 05, chama 6251. Chama, obrigado. na minha... Médio de caminhão. Autorizado, chama atrás do Xenia 6251. Altrade com 39 agora. Quase 40, alternando com fim. Autorizado o táxi, bate 1 no Índia, ponto 0, pista 10, torre 118, decimal 95, QNH 10118, poxa, LM 251. Sou baixo. Bahia, 3171, informação Charlie, substituto 3-0 para Guarulhos. 3171, não autorizado Serra Bravo, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída Dael Leda Motiva. Transponder 5052, controle em 119, decimal 8. TAM 3171. TAM 3171, autorizado Guarulhos 320, via rota do plano de voo, decola da 10, saída Dael Leda Motiva, com a curva direita, após decolar de 5052, é o controle, é o transponder e o controle 6198. Correto, cotejamento, chama pronto com disposição 03, TAM 3171. Chama lá, obrigado. No livro decolar da 10, vento 150 graus com meia dúzia de nós. Chinelo 251, no decolado aos 34, tinha um controle 119, decimal 8, bom voo. 98. Zona 71, autorizado, chama táxi. 3171, da próxima para ataque, está com 165 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando o aeroporto do Galeão. Autorizado o táxi, parte 1 no Índia, ponto espera pista 90 torre, 11895, QNH, 10018, tá 3171. 1018, autorizado, parte 1 no Índia, Alfa, ponto espera 1895, obrigado, bom dia. Vamos para decolagem, está 3171. 3171, deve decolar da 10, vento 30 graus, com 12 de nós. Autorizado alinhar em decolada 1-0, tá 3-1, fechando. Decolada 1148, chame controle 1 na décima 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia.